Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional e vamos trabalhar com o texto do livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 2. Repito, segundo livro de Crônicas, capítulo 2, onde o rei Salomão louva a Deus e abençoa o povo. Há uma oração de consagração do templo, há uma oração do não-judeu, e nós somos chamados a amar todas as pessoas. Deus não vê dizendo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, e por isso, um chamado para que Israel ouça a voz do Senhor, e o Senhor ouve Israel como seu povo em meio às aflições. E a conclusão da oração do rei de Israel, capítulo 6 do livro Segundo Crônicas. Capítulo 6. É um capítulo maravilhoso que nos chama ao amor. Irmãos e irmãs, nos foi enviado também um texto do Reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu reproduzo para vocês nessa hora. O Reverendo Hernandes diz assim: a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos esperar em Deus sempre, ainda que contra a esperança. Hernandes Dias Lopes. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos esperar em Deus sempre, ainda que contra a esperança. Nos enviaram dizendo um bom dia e nós dizemos agora uma boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Vamos começar a nossa leitura do segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, e depois fazemos uma breve devocional, uma breve oração também, clamando para que as pessoas e os povos se amem. Diz o texto do capítulo 6, com um paralelo no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, de 12 a 21. A Bíblia diz assim: então Salomão tomou a palavra e exclamou: Yahvé advertiu que habitaria uma nuvem obscura. Está se referindo à nuvem de glória do Senhor. Eu, de fato, construí um templo para tua morada, um lugar de honra para tua eterna habitação. Em seguida, o rei virou-se e abençoou toda a congregação de Israel que ali estava reunida e se colocou em pé. E Salomão bradou: bendito seja Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, que cumpriu pelas suas poderosas mãos tudo quanto prometera com sua própria boca ao meu pai Davi, quando lhe afirmou: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para nela edificar um templo para o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel, mas escolhi Jerusalém para que meu nome permanecesse ali e escolhi Davi para governar sobre o meu povo. Irmãos, irmãs, prestem atenção. Deus aqui diz que ele escolheu Jerusalém para que o templo de Israel, para que o templo dele fosse escolhido. Isso tem muita importância, tem uma importância vital para o povo de Israel. É ali que o templo devia ser erguido, foi erguido, destruído, mas eu tenho certeza absoluta que quando Jesus voltar, ele erguerá novamente um templo, uma nova Jerusalém, uma nova Jerusalém que vai descer ateada ao Cordeiro. Ou seja, a nova Jerusalém, onde aqueles que têm comunhão com Deus vão habitar eternamente, como diz o versículo 6, mas escolhi Jerusalém para que meu nome permanecesse ali e escolhi Davi para governar sobre o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração e na alma o objetivo de construir um templo em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas Yahvé lhe advertiu: fizeste bem em alimentar teu coração o propósito de construir uma casa para a habitação do meu nome. Contudo, tu não erguerás um templo, mas sim teu filho, que descenderá de ti. Para esse sim edificará uma casa ao meu nome. Gedidias, irmãos, o nome dele escolhido por Deus foi Gedidias, conhecido por Salomão, mas como Gedidias significa o amado de Deus. E Deus escolheu Salomão para erguer um templo de adoração ao Senhor. Mas depois, o filho de Davi, ao mesmo tempo Senhor de Davi, como disse o Salmo 110, versículo 1, nós vamos ter o erguimento da Nova Jerusalém e do novo templo, onde habitarão todas as pessoas que creem em Deus, sinceramente, tanto israelitas como não israelitas, como gentios. O apóstolo Paulo, atento à palavra, vai fazer o seu trabalho, o trabalho que foi escolhido para fazer com os gentios, e Deus havia determinado a Abraão e declarou que nele, na herança dele, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Esse é um texto que chama a universalização da fé. Eu repito, um texto que trata da universalização da fé. Infelizmente, o povo de Israel não teve essa postura de abençoar todas as famílias da terra, mas depois de Jesus, aconteceu que o apóstolo Paulo, principalmente, mas os outros apóstolos também anunciaram a todas as nações, até os confins da terra, que que naquele momento nós podemos situar como Roma, até os confins da terra ficaram sabendo que havia um Deus, o Deus Criador, o Deus Libertador, o Deus que é o Senhor sobre todas as coisas. Versículo 9, repito, contudo tu não erguerás um templo, mas sim teu filho, que descenderá de ti. Esse sim edificará uma casa ao meu nome. Se refere a quem? Somente a Geide Dias? Somente a Salomão? Não. Se refere ao Messias. Se refere a Jesus Cristo. Versículo 10. Assim o Senhor cumpriu sua palavra. Sou o sucessor do meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como Yahvé havia prometido, e construí o templo em honra a Yahvé, o nome do Senhor, o Deus de Israel. É claro que Salomão está situando o momento, tratando do momento, falando do momento em que ele ergueu o templo. Mas então nós sabemos que esse templo depois vai ser destruído e vai ser reerguido por Herodes, o Grande, que vai fazer uma série de reformas, até que, de fato, o templo do Senhor seja erguido em cada coração, no coração do seu povo, no coração de todo aquele que crê, incluindo, então, aqueles que são de Israel. A primeira aliança foi com Israel, mas incluindo também os outros povos, os gentios. E a nossa oração é para que todos os povos entendam, conheçam o Senhor e possam declarar que Ele é o Senhor, Ele é o Criador, é o Libertador, é o justo juiz, ele é o salmodiador que inspira salmos, provérbios, cantares, eclesiastes, ele é o reconstrutor, ele é o goel, o resgatador, como o título de Boaz, ele é o espírito da profecia, o espírito da profecia. Então, todos os profetas maiores e menores pertencem ao Senhor. E nós que cremos em Jesus sabemos que ele é o Messias e, através dele, todas as famílias da terra vão dar honra a Yahvé, o nome do Senhor, o nosso Deus. Dando continuidade, irmãos, irmãs, versículo 11, depositei em sua casa, agora situando novamente o templo de Salomão, depositei em sua casa a Arca da Aliança, na qual estão guardadas as tábuas da Aliança do Senhor, aliança que ele mesmo estabeleceu com todos os filhos de Israel. Aqui você tem que lembrar as tábuas da aliança que foram dadas a Moisés e que estão dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo. As tábuas da aliança, a vara de Arão e o maná. O maná que veio do céu no deserto. Nos três casos, se refere a Messias, ao Messias, porque o Messias é a palavra. Ele é o espírito da aliança. Ele é também o espírito do sacerdócio. Sacerdócio não só de Arão, mas de todos os sacerdotes, de toda a terra, em todos os tempos. E ele é o pão que desceu do céu. e alimentou o povo de Israel no deserto, mas alimentou Israel ao longo da sua história e está pronto a alimentar todos os que creem, todos, judeus e não judeus, todos os que creem. Versículo 12 diz assim, com um paralelo em primeiro capítulo de Reis, no capítulo 8, versículo 22 a 53. Em seguida, o rei Salomão postou-se diante do altar de Javé, em frente de toda a assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Ora, Salomão mandara construir uma plataforma de bronze, medindo 2,25 metros de comprimento e de largura, por 1,35 metros de altura, posicionada no centro do pátio externo. O rei subiu na plataforma e prostrou-se de joelhos diante de toda a comunidade israelita. Ergueu as mãos em direção aos céus. Vejam que beleza! Ele se prostrou e ergueu as mãos em direção aos céus e orou: Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti, nos céus nem na terra, tu que guardas a tua aliança de amor e misericórdia para com teus servos que de todo o coração andam de acordo com a tua vontade. Cumpriste a tua promessa e teu servo Davi, meu pai, com tua boca a fizeste e com teu braço forte a estabeleceste, conforme se pode observar aqui e agora. Sendo assim, ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, cumpre ainda outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando afirmaste: jamais faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contando que teus descendentes guardem o seu caminho para andarem na minha Torá, a lei, como tu andaste na minha presença. Mais um texto messiânico. Salomão está olhando imediatamente após a vida dele, a sua descendência, a descendência de Davi. Todavia, sabemos que não se restringe ao povo de Israel, mas todo aquele que nele crê participará na presença do Senhor no seu santo templo. Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, cumpra-se agora também a tua palavra que empenhaste ao teu servo Davi. Todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar, muito menos esse templo que construí. Contudo, atende a oração e a súplica do teu servo para ouvires o clamor e pedido de misericórdia que teu servo derrama diante de ti nesse momento, ó Senhor Deus. Olha a clareza, observe a clareza de Salomão ao dizer: nada, nem ninguém pode ser suficiente para que Deus habita, nem o céu, Deus habite, nem os céus dos céus podem te abrigar. Ele tinha claro isso, mas ele diz: atende a oração e a súplica do teu servo, para que a tua glória esteja aqui, Atende o meu pedido de misericórdia, com misericórdia de teu servo, derrama diante de ti neste momento, ó Senhor, meu Deus. Versículo 20. Que os teus olhos estejam voltados. Perdão, irmãos, que os teus olhos estejam voltados dia e noite para esta casa, templo sobre o qual afirmaste que colocarias o teu nome, a fim de que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e o rogo de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para esse lugar, ouve desde os céus, e quando ouvirem, concede-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar nessa casa, escuta dos céus e ajuíza com misericórdia. Julga teus servos, retribui ao culpado o que de fato lhe cabe, fazendo recair sobre o pecador o peso do seu erro e declara sem culpa o inocente. Olha a graça, meu irmão, minha irmã, fazendo recair sobre o pecador o peso do seu erro e declara sem culpa. Aqui é a graça justificadora e a graça salvadora que vieram após a graça preveniente. Graça preveniente, graça justificadora, graça salvadora, graça santificadora. Declara sem culpa o inocente, concedendo-lhe o que seu procedimento correto merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e rogando a ti nessa casa, ouve dos céus e perdoa o erro de Israel, o teu povo, e o faz retornar à terra que deste a ele e aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, e eles orarem com sinceridade, voltados para esse lugar, confessarem o teu nome e se afastarem da prática do pecado por os teres afligido. E é belo, há uma beleza intrínseca no texto. Porque até hoje, irmãos, o povo de Israel ora nas muralhas do templo que está destruído e eles ficam orando diante das muralhas, diante do templo que foi construído, na certeza de que Deus escuta, de que Deus vai restaurar a sorte de Israel e, de fato, vai restaurar a sorte de Israel. Só que vai incluir os outros povos. Não ficarão sem correção os israelitas, não ficaram até hoje sem correção da parte de Deus, mas o Senhor também se aproximará dos gentios e lhes incluirá, se eles crerem de todo o coração. Ensina-lhes o caminho da vida, envia chuva sobre a tua terra que concedeste ao teu povo por herança. Aqui tem que ficar claro uma coisa: essa terra pertence a Israel por herança, ponto. Por outro lado, depois da aliança que Deus fez com Israel, ele está pronto a incluir naquele lugar, e é bom que haja a Mesquita de Omar, para quê? Para mostrar que o Senhor está pronto a incluir no caminho da vida aqueles que desejarem se arrepender e declarar: só há um Deus, e ele é maior do que todos, ele é o caminho da vida. Que ele envie a sua chuva sobre toda a terra e conceda ao povo dele por herança. Que povo? Primeiro Israel e depois os não israelitas, mas que farão parte dessa graça. Verso 28. Se ocorrer um tempo de fome ou enfermidades sobre a terra, se houver seca, ferrugem, mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou apelo por misericórdia for elevado a ti por um israelita ou por todo o ajuntamento de Israel, teu povo, cada um refletindo e sentindo as suas próprias aflições e responsabilidades, estendendo as mãos na direção desta tua casa, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa, olha aí, o perdão de Deus, perdoa e trata cada pessoa de acordo com o que merece, uma vez que só tu conheces o coração íntimo de cada um de nós. Sim, só tu conheces o coração do ser humano. De novo, a clareza. Como Deus conhece o coração humano, não se precipite, não se precipite. Deus começa essa aliança com Israel, mas depois ele estende a todos os gentios, a todos os povos que se dobrarem diante do caminho, diante da verdade e da vida que estão em Deus. Desse modo, eles te temerão e andarão em conformidade com a tua vontade, durante todo o tempo em que viverem sobre a terra que concedeste aos nossos antepassados. Agora, uma oração especial, irmãos, a oração do não-judeu. Mesmo estrangeiro, atenção, mesmo estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel e que veio de uma terra distante por causa do teu magnífico nome, da tua mão poderosa, do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para esta casa, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende também a súplica daquele que não é nascido judeu, a fim de que todos os povos da terra conheçam Yahvé. Aqui isso diz tudo acerca do capítulo. Ouve Israel, trata com Israel, mas também ouve o estrangeiro e trata com o estrangeiro, a fim de que todos sejam agraciados, a fim de que todos os povos da terra conheçam Yahvé, o teu nome, te obedeçam com amor e reverência, como deve agir Israel, o teu povo, e saibam que esse templo eu levantarei, que levantarei traz o teu nome. Irmãos, ouvindo esse versículo, nós podemos esgotar praticamente o conteúdo do capítulo. É importante que todos saibam que Yahvé, nosso Elohim, Deus ama seu povo escolhido. É verdade. E do mesmo modo, tão verdadeiro quanto isso, toda a humanidade e a criação são amados por Deus. Os profetas do Senhor, em suas épocas, já contemplavam a salvação dos gentios, dos pagãos, dos estrangeiros, e profetizavam sobre a vinda de muitos à casa de Yahvé em Jerusalém, a fim de lhe prestarem louvor e adoração. Irmãos e irmãs, no Novo Testamento, quando ocorre o cumprimento de todo o Antigo Testamento em Jesus Cristo, é a pregação do Evangelho que produz o reconhecimento e amor ao nome de Deus no íntimo dos pecadores. Profecias anunciam o dia em que todas as nações irão adorar em Jerusalém. De acordo com os estatutos de Yahvé, o gentio entre os israelitas tinha os seguintes direitos e privilégios. Atenção, para você entender qual deve ser a nossa postura para com o estrangeiro, o que não nasceu em Israel. Em primeiro lugar, o estrangeiro deveria ser tratado com respeito e jamais ser oprimido entre os israelitas. E tinha os seguintes direitos e privilégios, esses direitos e privilégios. Então, nós não podemos concordar de modo algum que haja entre os outros povos gente sendo massacrada. Não é verdade o que estão falando sobre o fim da etnia Palestina, não é verdade. Inclusive, muitos líderes deveriam consultar o dicionário ou os dicionários de cada idioma para entender o que significa essa palavra, genocídio. Só quem consulta um dicionário pode dizer que está acontecendo um genocídio. Não, não está acontecendo um genocídio, mas está acontecendo um massacre. E nós não podemos concordar com esse massacre. De acordo com os estatutos de Yahvé, o gentio entre os israelitas tinha esse direito. Deveria ser tratado com respeito e jamais ser oprimido. Nós não podemos concordar com opressão. Em segundo lugar, o estrangeiro deveria ser recebido pela comunidade israelita com carinho e amor. Pastor, mas muitos tratam com carinho e amor. Sim, muitos tratam, mas também é verdade que muitos extremados são ávidos por sangue e também estão prontos a fazer o que desejam para fazer valer os seus direitos. É claro que nós não consentimos, não concordamos com nenhum ataque contra o povo de Israel e nem nenhum estatuto que diz que o povo de Israel tem que ser eliminado. Não, não concordamos com isso. Mas da mesma maneira, nós não podemos, de modo algum, fazer com que o estrangeiro não seja reconhecido pela comunidade israelita com carinho e amor. Ou seja, nós temos que desejar que todos sejam tratados com carinho e amor. E muitos em Israel são assim. E muitos israelitas no mundo são assim. Glória a Deus. Glória a Deus, esse é o estatuto. Em terceiro lugar, ao estrangeiro, ele tinha o direito a descanso semanal e ao refrigério do Shabat, o sábado. Em quarto lugar, ele tinha o direito aos remanescentes da ceifa e da colheita. Em quinto lugar, caso necessitasse, também tinha o direito ao asilo. Em sexto lugar, Deus seria o seu advogado e juiz. Não é um grupo de líderes extremados de Israel quem vai fazer o juízo e vai ser o advogado de condenação. Não, Deus é quem será o justo juiz. E nós temos que desejar isso. Enfim, o que Deus espera é que seja de judeus ou gentios, é um arrependimento genuíno. Em nome de Jesus, que nós desejemos isso para esse conflito entre Israel e os povos que o cercam, que haja um arrependimento genuíno, um amor puro e dedicado a Ele, o Eterno, mediante a mais sincera e humilde confissão de pecados. O que nós devemos desejar é o amor, a oração pelo amor, a oração pela paz, o reconhecimento da presença de todos os povos e justiça para todos. Ah, pastor, isso não vai acontecer só no pré-milênio, no milênio, no pós-milênio. Irmão, nós reconhecemos que muitas coisas ainda irão acontecer. Muita manifestação do mal ainda vai acontecer, mas o nosso dever é orar por Israel, para que Israel seja abençoado, e orar pelos outros povos, para que todos os povos tenham os direitos que a Bíblia aponta para o estrangeiro. Esse deve ser o nosso posicionamento para com Israel e para com aqueles que não são israelitas. Finalmente, versículo 34 em diante: quando o teu povo sair à guerra contra os inimigos, seja qual for o caminho pelo qual os enviares, e orarem a ti, voltados para a cidade que escolheste para o templo que edifiquei o teu nome, escuta, pois, dos altos céus, a sua oração e o seu rogo, e defende a sua causa. Aqui é uma questão importante. Aqueles que se levantam contra um povo que ficou 2.000 anos sem pátria, e se levanta sem a devida prudência contra esse povo, saibam que Deus escuta a oração de Israel. Só que nós estamos afirmando, Deus pretende incluir nessa aliança todo aquele que nele crê. Então, ninguém deve se levantar inadvertidamente contra Israel, mas Israel também não tem que se levantar para massacrar os mais pobres. Versículo 36: quando pecarem contra ti, porquanto não existe ser humano que não peque e cometa erros, e tu te indignares contra essa tua gente e os entregares às mãos do inimigo para os castigarem, de modo que os levem em cativeiro para alguma terra longínqua ou próxima, se caírem em si na terra estranha, para onde foram conduzidos como escravos, e lá se arrependerem e se converterem, confessando, pecamos, nos desviamos, agimos com rebeldia, perversidade e praticamos o mal, e lá nas terras da sua deportação se voltarem sinceramente para ti, de todo o coração e de toda a alma, entre todos os povos de seu exílio, para onde foram mandados os cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para a cidade que escolheste, para o templo que levantei em honra ao teu nome. Então, dos altos céus, lugar da plena habitação, ouve a sua petição e sua súplica, e defende a sua causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Irmãos, vocês sabem que durante praticamente 1.900 anos, muitos justificaram o sofrimento dos judeus com o fato deles terem negado a Jesus e com o fato deles terem dito que o sangue de Jesus caia sobre nossos filhos. E muitos justificaram uma postura anti-Israel, anti-sionista. E hoje ainda há pessoas com uma postura anti-Israel, anti-sionista. Nós temos que nos colocar contra essa postura anti-sionista que levou ao clímax no Holocausto. Foi por toda a Idade Média e chegou no Holocausto por causa desse anti-sionismo. Mas se nós nos posicionamos assim, da mesma maneira, nós não podemos concordar agora que Israel tenha se levantado e Deus tenha operado um grande e poderoso exército, que Deus tenha dado a eles uma condição econômica extraordinária, um conhecimento em ciência extraordinário, um conhecimento e poderio bélico incrível. Nós não podemos concordar com um massacre do povo alheio. Eu quero encher a boca para dizer: se por um lado não se justifica o antissionismo, agora, por outro lado, não se justifica um massacre dos judeus contra outros povos. Mesmo que eles tenham feito mal ao povo de Israel há um ano atrás, praticamente 2 anos atrás, mesmo que eles tenham feito mal, nós não podemos, de modo algum, concordar com o massacre contra outro povo. Não podemos. A nossa postura tem que ser de amor, tem que ser de oração, para que haja a vontade de Deus, o caminho, a verdade e a vida, e os povos possam se entender. Pastor, isso não vai acontecer. Eu quero te dizer, eu sei o que a Bíblia diz, pelo menos um pouco, e eu sei que dificilmente isso vai acontecer. Mas, mesmo assim, eu continuo orando. Eu continuo orando por Jerusalém, continuo orando por Israel, e convido você a orar por Jerusalém, a orar por Israel. E convido você a orar pelas nações mais pobres, pelas nações como Gaza, que virou uma verdadeira ratoeira. Ao invés de usarem o dinheiro da ONU para construir uma cidade, eles foram construindo uma verdadeira ratoeira em Gaza, se preparando para atacar Israel. Nós somos contra isso, mas nós também somos contra o massacre contra eles. E fazem com que saiam do norte e vão para o sul, depois saiam do sul e tenham que voltar para o norte. E então os líderes justificam: ah, como eles atacaram, agora eles têm que sofrer um massacre. Não é esta a vontade de Deus. Eu me posiciono claramente: não é a vontade de Deus o antissionismo. E, por outro lado, não é a vontade de Deus um antissemitismo mais amplo, ou seja, se levantar contra as outras nações que cercam Israel. Não é vontade de Deus. E nós devemos orar pela paz, pelo amor, para que a vontade de Deus se cumpra. Versículo 40, encerrando, irmãos e irmãs, Portanto, ó meu Deus, estejam neste momento os teus olhos observando tudo quanto aqui se passa e atentos aos teus ouvidos, às orações e súplicas declaradas a ti nesse lugar. Agora, pois, levanta-te, ó Yahvé, Senhor Deus, e vem para o teu lugar de repouso, tu e a arca do teu poder, que os teus sacerdotes estejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem na sua bondade. Olha só, nós somos sacerdotes do Senhor, então temos que estar vestidos de salvação. Nem somos anti-sionistas, somos antissemitistas, nem somos anti-Israel, somos anti-árabes e povos adjacentes. Não, a nossa postura cristã é a de sacerdote e nós temos que estar vestidos de salvação, porque nós somos ministros da salvação. E os teus santos se alegre na sua bondade, ó Yahvé, Senhor Deus. Ó Yahvé, Senhor Deus, não rejeite o teu ungido. Recorda-te das tuas misericórdias e promessas firmadas ao teu servo Davi. Eu tenho certeza absoluta que ficou claro para você de que a vontade de Deus é a salvação de todos. Ficou claro para você que Deus tem uma bênção para Israel, mas Deus também tem uma bênção para outros povos. E ficou claro para você e para mim de que não somos anti-Israel nem anti outros povos. E que nós somos sacerdotes da salvação, orando pelo bem-estar de toda essa gente. E que todos eles conheçam que Jesus e reconheçam que Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe e fortaleça a nossa postura como cristãos, para que nós sejamos sacerdotes da salvação. Recebamos a bênção do Senhor. Ó Senhor Deus nosso Todo-Poderoso, que a graça do Senhor seja sobre todos nós e nós recebamos da tua porção, a fim de que sejamos sacerdotes da salvação. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós. O teu rosto, o Senhor, tenha misericórdia de nós. Através do teu rosto, o Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor nos dê a paz e dê a paz a todos, a fim de que eternamente nós tenhamos a fusão, a confluência, a unidade de povos, raças, tribos e nações que declararão que o Senhor é Deus. Oh, bendito seja o Senhor, cumpre essa palavra. Que o Senhor abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre todos nós e sobre a terra, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê a paz hoje e eternamente. Amém.